Tá bom, chega de anime. A galera quer saber sobre filme e família. Quê? Como assim Deadpool não é filme e família? Nossa, o problema é a morte, então. Todo filme e família começa com assassinato. Rei Leão, Bambi, Jogos Mortais. Para de reclamar, né? 2 metros de cromo, uma pitada de coragem, uma xícara de sorte, um tico de diabetes e uma porranca de câncer em fase terminal. Ah, quer mais família que isso? É o Deadpool, personagem que todo mundo ama. Mercenário, tagarela, aproveitando a fama. Todos já sabem que meus filmes foram feitos por um mané qualquer. O que sobra pra mim? Uma criança com poder de fogo e uma linda mulher. É isso mesmo. Estrelando completo idiota que poderia estar nos Vingadores. Mas não tá, né? Não. Nossa, que tristeza, porque eu fui lembrar. Sua fada do dente do mal que arranca o dente na marra e leva o dinheiro. Com câncer no cérebro, próstata, fígado, pulmões e no corpo inteiro. A Vanessa morreu, tô triste pra porra, tô de luto eterno. Fui pro além, ela me disse que meu coração não tá no lugar certo. Que os X-Men precisam de mim pra ser um herói. Vê se pode, com a vantagem, uniforme que combina uma mansão que sempre explode. O vilão dessa história não se chama Jax. Não! Muito menos uma coleira que tira o meu poder. Tá bom. O nome dele é Cable, um velho que não transa mais. Tão sombrio que eu achei que ele era da DC. Mas ele é! Que refrão que, meu? Essa é a hora que o beat abaixa, eles têm que cantar bem, então blá blá blá, vamos lá. Quebro regras pra lutar contra o crime. Pra essa missão vou precisar de um time. Fiquei puto com a morte do Wolverine. Logan, saiba que eu também morro no filme. Que eu tô fazendo, meu Deus? Frozen. Você quer brincar na neve? É aqui que eu tava? Se eu pudesse voltar no tempo, ia falar pro Wade. Aê, mata o Lanterna Verde, pelo amor de Deus! Ia acabar lutando com um grandão azul de cap. Quando ele fosse me matar, eu ia falar: minha mãe se chama Marta! Ser imortal tem suas vantagens, isso eu posso falar. Sim. Como sobreviver a uma explosão de 4 mil litros de combustível. Quando me rasgam no meio achando que ia me matar. Perninhas de bebê, regeneração, deixa meu corpo irresistível. Nossa, que estranho. Meu Deus. Deixa eu falar do meu time, vai. Deadpool, que manda na porra toda, criador da X-Force. Luminor, o mundo conspira pra que tudo dê certo para tu. Eu falei mil vezes que isso não é poder, mulher, é sorte. Pai do Chris, controla alguma coisa elétrica que dá dor de cabeça, tipo sertanejo. É brincadeira. E o Pennywise, realmente, gente, ele é o ator do It, a coisa lá. Não sei se ele é do bem ou do mal. E Peter, um cara normal. Sério? Tem outros membros, mas são irrelevantes no filme, então dá nada. Não é a família que eu queria, mas é a família que eu precisava. Poderia dar triste, mas a dor nos ensina a viver. E outra, quem não quer lutar ao lado de Colossus e Justin Bieber? No fim descobri que meu superpoder é o câncer. Crianças nos dão chances de ser melhores, ainda mais se for uma criança gangster. Ah, e pra quem duvidou que Deadpool é realmente sem noção, de novo falei merda no espaço que era pra ser o refrão. Fantástico, a luta de Colossus e fanático, feito em computação gráfica, é lógico, poupa dinheiro e é mais prático. Várias verdades na cara, não é porque o filme tem CGI que ele é ruim. Cable só tinha mais uma volta no tempo e eu sei que ele voltou por mim. Não, não voltei. Voltou sim, Cable, sim. Você foi por mim. Não. Tá, no fim foi por mim. Cable, me joguem na frente da bala, se alguém tem que morrer hoje sou eu. Eu sei que no fim eu sou o culpado de tudo que aconteceu. Queria falar, gente, que eu tô vendo a luz no fim do túnel já. Ah não, pera, não era agora. Antes de morrer quero que fique com meu relógio da hora de aventura. Foi um grande prazer conhecer vocês. Ai, que dor de parto, ai, uma vida dura. Como é difícil morrer? Não fui melhor amigo pra você. Mas saibam que pra mim foi um prazer fazer parte desse time. É tão difícil de dizer quando você sabe que vai morrer. Tô sentindo, vai vir. Como últimas palavras, queria falar 7 minutos, Sidney Scassio nos beats, Nerd Hit.